Olá. Como nós vimos na semana passada, a vida pessoal é a comunhão, adoração, tem tudo a ver, porque a nossa vida pessoal afeta a comunhão com Deus e, consequentemente, afeta a nossa adoração. E nós vimos que o casamento, ele se encaixa totalmente nessa situação, porque é no casamento que nós exercitamos relacionamentos no mais alto nível. E, bom, a destruição do casamento é um grande problema, é um mal terrível, e como a gente sabe, como a gente tem visto aqui na profecia de Malaquias, no seu livro, Israel, como povo separado por Deus, tendo aí uma aliança estabelecida muito específica, um relacionamento todo especial entre Deus e esse povo, com vistas ao desenvolvimento do seu plano, ao cumprimento, dos seus propósitos. Entre tantos detalhes, havia, prescrições de uma vida diferente para esse povo em relação aos outros povos. E nisso o casamento sempre ocupou um papel de destaque, um papel fundamental. Malaquias, ele denuncia a transgressão nessa área. Na semana passada nós vimos a questão dos casamentos aí com mulheres pagãs, que certamente trazia um grande mal ali para Israel. E hoje o que nós vamos ver trata da destruição propriamente do casamento, é como se estivesse na ordem inversa, porque na verdade esses homens, pelo que a gente pode entender pelo texto, embora isso não esteja totalmente claro, é mais uma inferência, mas é normal que a gente tenha essa dedução, né? Que estes homens estavam se separando das suas mulheres israelitas para se casar com mulheres pagãs. Outros deixavam de se casar, obviamente, com as israelitas para se casarem com as mulheres pagãs. Então a gente vai ver então a segunda parte hoje desse tema do pecado e o casamento. Nós vamos ler hoje no capítulo 2 de Malaquias, do versículo 13 ao 16. A outra coisa que vocês fazem: enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam: por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Bom, a gente vê aqui então a destruição do casamento. Algo que tem a ver com infidelidade. O termo infidelidade, a expressão infidelidade aparece algumas vezes aqui, está em destaque. Portanto, é daí que a gente deduz que estes homens estavam se divorciando das suas mulheres, por causa dos seus casos, muitas vezes, né, com mulheres pagãs, e isso certamente estava trazendo um enorme problema. E aqui a gente vê três aspectos relacionados a isso. Em primeiro lugar, a destruição do casamento impede um culto aceitável a Deus. O que o texto denuncia aqui? Que o pessoal enchia de lágrimas o altar do Senhor, chorando e gemendo porque ele não dava atenção às suas ofertas, nem as aceitava com prazer. Deus estava demonstrando, né, através do profeta, através das suas declarações por meio dos seus servos ali, que aquelas ofertas não eram aceitas. O próprio Malaquias, a gente já viu isso aqui, o próprio Malaquias declarou isso para o povo: olha, essas ofertas aí não estão agradando a Deus. E a gente já viu isso. Agora eles choram e se lamentam: ah, meu Deus, ah, o Senhor não aceita as nossas ofertas. Então todo um sentimentalismo, todo um chororô ali por conta disso. Resmungando, murmurando, porque as suas ofertas não alegravam a Deus, o seu culto não estava alegrando a Deus, ele não recebia com prazer. Então, veja, o que está envolvido aqui? Esse texto pode parecer um pouco deslocado se a gente tirar a parte que vem antes e a parte que vem depois, porque tudo tem a ver aqui com destruição do casamento. O que estava entristecendo, estava contrariando Deus aqui, segundo este contexto, era a destruição do casamento. Casamentos destruídos, eles afetam o culto, como a gente já tem visto, né? A gente já falou sobre isso. E agora você vê que aqui tem um elemento interessante, né? O sentimentalismo. Sentimento é certo ou é errado no culto? É uma questão para a gente pensar um pouco. O sentimento, ele pode ser muito bom. Eu posso me alegrar ouvindo a palavra de Deus, posso ter um grande contentamento, posso me encher de paz, de alegria, exultar, me sentir realmente tão bem, com esperança, né, cantar louvores a Deus com alegria. Posso também cair no choro, eu posso pensar em tantas coisas tristes, em tantas coisas difíceis pelas quais eu estou passando, e posso sim sentir um grande pesar, uma grande contrição no meu peito por conta do pecado na minha vida, que eu sei que entristece a Deus, mas eu naquele momento me derramo, eu sei que Deus de alguma forma não está contente comigo, mas eu choro de contrição. E esse choro, esse tipo de sentimento, seja de alegria, seja de tristeza, quando ele é motivado corretamente, quando ele tem um eixo correto por onde ele transita, isso sim alegra a Deus, isso contenta a Deus, Deus aceita isso. O que o Deus não aceita é essa hipocrisia, esse choro, e por que não dizer até mesmo a alegria que é expressa muitas vezes numa espécie de cinismo diante de Deus, ou daquele triunfalismo de dizer que tudo vai dar certo, ignorando outras questões que a gente precisa entender, que quando Deus está agindo em determinadas áreas, o fato é que sem contrição por causa do pecado, que naquele caso específico era o que deveria estar acontecendo, Deus não aceita. A destruição do casamento impede um culto aceitável a Deus. E veja, aqui Malaquias, ele meio que desmembra o assunto, ele vai desmembrando o assunto. Ele fala também que a destruição do casamento é um pecado grave, claro, e por isso Deus estava descontente com a atitude dele, de chegar ali e chorar e tudo mais, mas o mais grave era o que estava por trás disso. E por que a destruição do casamento é um pecado grave? Vejam, o que Malaquias nos diz aqui no versículo 14, né? Vocês ainda perguntam por quê? Ora, por quê? Por que Deus está tá zangado? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Veja, as pessoas se casavam relativamente cedo. Tem uma certa controvérsia aí, né? Mas o fato é que os casamentos eram incentivados, fazia parte inclusive da cultura da época e tudo mais. Isso não é o mais relevante aqui. O fato é que o Senhor é testemunha, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Veja, o que tem de grave aqui é que viola um compromisso trilateral, a gente poderia chamar, porque o casamento é sempre o envolvimento de pessoas num compromisso sério. E sempre Deus é testemunha. Quando a gente faz isso conscientemente, e vamos aqui pensar um pouco na questão do contexto de Israel, o povo foi ensinado sobre o que é o casamento monogâmico, heterossexual, indissolúvel. O povo sabia dessas coisas, o povo foi ensinado sobre isso. E foi ensinado a celebrar o casamento diante de um Deus, que não é qualquer Deus inventado pelo homem, é o Deus verdadeiro, é o Deus que coloca ali o seu ok, vamos dizer assim. Ele está sendo testemunha, ele está asseverando tudo aquilo que está acontecendo. Então é um compromisso entre as partes, é algo que eu estou me comprometendo com a pessoa. Veja que Paulo fala aqui de pessoas que se comprometem, fazem os seus votos. Até hoje a gente usa isso nos casamentos, é a parte tão importante das pessoas poderem fazer isso com autenticidade, não apenas repetir as palavras que alguém está ditando ali, né? Mas falar muito conscientemente, olhando no olho da pessoa, eu estou me comprometendo a isto. Aliança, inclusive, né, que é colocada no dedo, é um desses símbolos que, de alguma forma, procuram retratar essa ideia, procuram expressar essa ideia de um compromisso de fidelidade, um compromisso de estar ali junto dessa pessoa, em que Deus é colocado nessa situação, entre aspas, não é que nós, vamos lá, vou colocar Deus porque eu quero, não, é porque Deus é, vamos dizer, invocado. O culto verdadeiro, a celebração verdadeira que tem a ver com o casamento, ela coloca Deus como realmente alguém que está ali presente e que estamos nos comprometendo diante dele, estamos falando isso para ele, né? Por isso que o culto verdadeiro de celebração de casamento, ele tem um peso muito grande e o israelita sabia disso. Ora, quando eles rompiam com isso, quando eles simplesmente tiravam a importância disso, eles estão quebrando essa ideia totalmente, quebrando ele, desconsiderando Deus, desconsiderando o outro, desconsiderando a palavra que foi dada. Quer dizer, vai tudo por água abaixo, tudo é jogado fora. E vejam, essas mesmas pessoas chegavam no dia do culto, com a maior cara de pau, iam lá prestar o seu culto diante de Deus, como se tudo estivesse muito bem, e Deus, porque Deus ficaria zangado, não é mesmo? Então veja que as coisas estavam realmente erradas. Mas, além disso, veja que ele está falando aqui de seres que se unem em uma só carne. Malaquias aqui, eu de tanto falar de Paulo, eu fico com Paulo na cabeça, né? Malaquias aqui, ele mostra que aquilo que Deus fez lá no início, o casamento original, o casamento como ele foi concebido por Deus, ele envolve uma fusão de pessoas na sua integridade, na sua totalidade, na sua inteireza. Não são só corpos físicos que estão se unindo, é corpo, é alma, é tudo, é mente, é emoção. São pessoas que estão se unindo com todos os seus elementos. É uma vida a dois em uma só carne, como é expresso lá na origem, quando Deus faz isso. Além disso, tem algo muito importante aqui. No versículo 15, né? Ele tinha dito, né? Não foi o Senhor que os fez um só, em corpo e em espírito lhe pertencem, né? Isso que a gente acabou de dizer. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Ou seja, havia e há um propósito de Deus em relação ao casamento, particularmente em relação a Israel. Tem uma descendência aqui, uma linhagem que Deus quer preservar. Ele quer manter as coisas em ordem. Ele ensinou, ele instituiu tudo isso. E agora tá todo mundo transgredindo esse princípio. Porque é através de casamentos vividos dentro daquilo que Deus estabeleceu e que Deus espera que seja praticado, que ele é honrado e que os seus propósitos eles são cumpridos. Então, não só a linhagem de Israel, a linhagem mais especificamente falando de Jesus Cristo, do Messias, ela fica aqui transgredida, né? Ela fica aqui ferida por tudo isso, mas tudo que rege a vida nacional, toda aquela ideia de consagração, de separação, de um povo concebido para viver de forma diferente, tudo isso fica maculado. Se você olhar para Israel hoje, você vai ver que você tem de um lado os israelitas de hoje, né? Você tem os ortodoxos que vivem dentro de uma série de regras que foram criadas aí ao longo dos séculos, vivem escravizados a todas essas regrinhas de um conservadorismo extra-bíblico. E de outro lado, a grande maioria dos israelitas vive uma vida totalmente fora daquilo que se poderia chamar de judaísmo tradicional. Eles creem em tudo que é coisa, né? Misturado com espiritismo, misturado com todos os tipos de coisas. Então, o que a gente tem hoje? O que a gente tem hoje são reflexos de séculos e séculos de transgressões, algo que Deus preveniu, algo que Deus disse, olha, não é para ser assim, isso não pode ser assim. Claro que tudo isso está dentro. É bom a gente não se perder aqui, achar que Deus está lá, a essa altura, refazendo, né? Voltou para a prancheta, né? Como a gente diz, está lá refazendo seus planos, porque Deus não refaz planos, porque o plano dele é único. Então tudo isso é claro, que está sob total controle dele, tudo está dentro daquilo que ele já sabia, ele já tem tudo determinado. Porém, tudo isso traz para nós o desenho de coisas muito fora daquilo que deveria ser. E a igreja? A igreja tem alguma coisa a ver com isso? Claro que tem. Hoje a gente tem a banalização dos votos. Nós temos a banalização das próprias cerimônias de casamento, não é verdade? Você já percebeu que as cerimônias de casamento elas têm se tornado uma espécie de shows aí, né, de apresentações, de performances, o pessoal dança, o pessoal pula de paraquedas, o pessoal casa no Everest, casa embaixo do mar, enfim, tantas coisas, só muitas vezes para aparecer, né, na mídia ou para impressionar os amigos, gasta-se fortunas, tem gente que fica endividada para fazer aí festas de casamento, mas os votos, gente, aquela parte mais séria, eles podem até acontecer ali, fazem uma coisa ali, momento ali, Mas isso está no coração das pessoas? As pessoas estão entendendo isso? Isso quando elas casam, né? Quanta gente hoje em dia opta, não por casar, né? Mas por adotar essas alternativas, né? De vida a dois, o que não ajuda, obviamente, em nada, né? E a banalização do fato de que Deus é testemunha. Deus está sendo deixado de lado nos casamentos, Deus está sendo deixado de lado dos lares, Deus está sendo deixado de lado das celebrações, Deus está sendo deixado de lado nos princípios de vida cristã no lar, mais especificamente falando. Agora veja, destruição do casamento impede um culto aceitável a Deus. Ela é sim um pecado grave. Ela é um pecado grave porque viola um compromisso trilateral, porque desconsidera o que essa união envolve, como a gente acabou de ver, e porque isso é odiado por Deus. Isso o quê? A destruição do casamento. E aqui o Malaquias é muito específico, né? Versículo 16 diz: eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu odeio o divórcio. Por que Deus odeia o divórcio? Deus odeia o divórcio porque, obviamente, ele fere tudo que Deus, o que Deus estabeleceu. A gente já acabou de ver isso, a gente já tem visto isso. Agora, vamos parar para pensar um pouquinho aqui nas leis de Israel. A gente certamente teria dias e dias aqui para falar sobre isso. Há muita discussão também, há muitas posições que muitos defendem para um lado, defendem para o outro. De um modo resumido, a gente pode dizer com segurança que as leis que foram criadas em relação a divórcio, especificamente leis de Israel relativas ao divórcio, elas são leis casuísticas. Tem advogados aí no grupo que podem depois dar a sua ideia, né? Eu não sou, não estudei direito, eu sei pouquinho mesmo sobre isso, mas o que eu entendo é que essa ideia de lei casuística é quando ela é criada em cima de uma situação já existente. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus não disse assim: bom, então pode divorciar. Então, está aqui a ideia do que vocês podem fazer quando vocês não quiserem mais ficar juntos. Não, não é isso. Jesus explicou isso quando ele estava ali discutindo com os fariseus, e ele foi questionado a respeito do divórcio. Aliás, a pergunta foi bem capciosa, né? O homem pode se divorciar da sua mulher por qualquer motivo? Por quê? Porque os rabinos já estavam permitindo a mulher que queimava o feijão lá, né? Para usar para contextualizar, né? A mulher que queimava a comida lá, o sujeito não gostava, o marido não gostava. Não, essa mulher não sabe cozinhar, vou me separar. E a gente brinca um pouco, mas a ideia é que os rabinos foram criando dispositivos cada vez mais facilitadores para que o divórcio acontecesse. Percebem? Então, a lei de Jesus disse, quando ele foi responder sobre a mulher, o homem pode se divorciar da mulher por qualquer motivo, ele disse: olha, não foi assim desde o princípio. Não foi isso que Deus. Deus não criou o divórcio. Deus deu essa lei como concessão. Jesus explicou, uma concessão por causa da dureza do coração de vocês. Vocês aqui, entenda-se, israelitas, por causa da dureza de coração de vocês, Deus concedeu um dispositivo para regular a situação, porque senão, como é que faz? Então, no tempo de Moisés, Deus deu essa lei para que se regulamentasse algo que havia. Os homens se separavam, eles se divorciavam. Mas como fazer isso? O fato é que veio a lei, vieram os dispositivos, mas aí as coisas foram se acomodando, as coisas foram, os homens foram encontrando ali as suas desculpas e etc, né? E aqui, só abrindo um pequeno parênteses, né? O texto de Deuteronômio 24, por exemplo, que regula essa questão, é importante a gente destacar que esse texto é um texto debatido e que dificilmente ele se aplica ao casamento em si, casamento consumado, mas muito mais provavelmente, eu tenho defendido inclusive essa posição, muito mais provavelmente esse texto ele se refere ao pré-casamento ou noivado. Lembro da situação de Maria e José, né? Aquele pré-contrato que era feito ali e que aquele pré-contrato sim podia ser desfeito, mesmo assim dentro de condições muito restritas. Tá bom? Então, só para a gente pincelar aí, entender que não é da forma como muitas vezes é defendido. Além disso, voltando aqui para o texto, é importante a gente fechar aqui com essa ideia que Malaquias nos traz aqui, quando ele diz que Deus odeia o divórcio e odeia o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas. A ideia aqui, você pensa numa pessoa que está coberta de violência, né? O que é uma pessoa coberta de violência? Uma pessoa que tem o sangue da vítima ali respingado nas suas roupas. É mais ou menos essa ideia do texto aqui. Mas quem é esse homem violento? É o homem que se divorcia. Como assim? É porque é um ato de violência. É um ato de violência contra a pessoa com quem se estabeleceu uma aliança, se estabeleceu um compromisso de fidelidade, um compromisso de vida a dois. É uma violência contra essa pessoa. É uma violência contra os filhos. Isso gera mágoas, isso gera desestabilização emocional, todo tipo de consequências ruins, todo tipo de consequências más. E a busca da satisfação pessoal, a busca do individualismo, a busca do vou buscar a minha felicidade, eu vou buscar os meus interesses, etc, etc. Todo o egoísmo, né? Tudo que tem a ver, e a grande desobediência, a grande desconsideração com a vontade de Deus, levava esses homens a praticar isso. Deixavam suas esposas, que eles tinham se desposado lá na juventude, os sacerdotes, os legisladores faziam vista grossa, concedia-se esses divórcios. Esses divórcios eram concedidos ali pelos líderes, não esqueça disso, né? Isso era facilitado, e com isso, Deus certamente tinha todos os motivos para ficar muitíssimo contrariado em relação a isso. O fato, gente, é que jeitinho nas escrituras, jeitinho nas coisas de Deus, não é novidade, mas não para em Israel, infelizmente. Quantas igrejas, e eu conheço algumas, fazem malabarismos para acomodar certas situações. Algumas igrejas, eu já vi isso, já vi esse filme. Tem alguns figurões lá que estão dentro de uma situação que contraria esses princípios que a gente viu aqui. Mas para não mexer com esses figurões, para não mexer com esses poderosos de alguma forma, né? Inclusive, uma igreja, eu me lembro de um tempo atrás, o assunto ser debatido até com mil detalhes, né? Chegaram a fazer uma tabela, uma tabelinha ali onde a pessoa, todos os líderes, né, que fossem seguir, né, receberam ali uma apostila, né, com uma tabelinha. Olha, se acontecer isso, você pode separar. Se acontecer isso aqui, não pode. Ficou muito parecido com aqueles antigos rabinos, sabe? Achei muito. Não vou dizer curioso, né, porque é triste, né? Achei uma coisa, para mim foi decepcionante, porque imaginei que as pessoas elas tivessem um pouquinho mais dedicação as coisas de Deus, né? Mas o fato é que esse jeitinho nas escrituras, ele tem feito esses estragos. E a consequência é a distorção. Distorção nos princípios bíblicos e, consequentemente, cultos hipócritas. Vamos valorizar o culto em família, o culto com a família, o culto onde a família está integrada. O culto familiar, o culto em casa é tão bom, é algo tão precioso que precisa ser preservado, a oração em família. E quando a família vai junta, participa junta da igreja, daquilo que a igreja faz, certamente, isso quando é feito em verdade, honra a Deus. Quando isso tem alguma coisa que está ali atrapalhando, existe algum ruído nessas questões, isso precisa ser tratado, porque o casamento, ele precisa ser preservado, precisamos investir nele, precisamos levar em conta o compromisso que foi feito com o cônjuge, o compromisso com os propósitos de Deus. Isso precisa ser levado a sério. E certamente nós precisamos combater as filosofias que militam contra o casamento. O casamento, de acordo com o projeto de Deus, vamos deixar bem claro. Na próxima semana, nós vamos ver como o povo, por conta de pecado, por conta de toda a bagunça que estava a vida em Israel, como eles distorciam algo fundamental, o conceito da justiça de Deus. Então que o tema de hoje traga boas reflexões, boas práticas, que Deus abençoe cada um na sua família, no seu lar, no seu casamento, que nós sejamos reflexos vivos da ação de Deus, que honremos a Deus com os nossos casamentos. Que Deus abençoe cada um, tenha uma boa semana.